Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Livros com Rumo de Verão, com esta noite, António. Boa noite. No programa desta semana temos os últimos lançamentos literários e aqueles que a equipa de Livros com Rumo considera muito interessantes para este tempo e férias de verão, que, para além de serem leituras agradáveis, muitos deles roçam a literatura. A literatura naquele plano mais elevado e mais criativo, como é o caso do Pátio Maldito de Ivo Andrić, Ela e as Outras Mulheres de Ruben Fonseca, Quem é Lou Ciortino e o livro que nós consideramos de facto um grande livro e uma grande companhia para este tempo estival, As Mãos do Pianista de Eugénio Fuentes, uma edição sextante. Continuação de boas férias e de melhores leituras. O panorama desta semana começa, como é habitual, com literatura infantil, A Coragem do General Sem Medo, Humberto Delgado, de José Jorge Letria, ilustrações de Evelino Oliveira, edição Campo das Letras. José Jorge Letria é jornalista, poeta, dramaturgo, ficcionista e autor de literatura infantil-juvenil, com obras premiadas em Portugal e no estrangeiro. Foi vereador da Cultura da Câmara de Cascais entre 1994 e 2002, é pós-graduado em jornalismo e mestre em estudos da paz e da guerra, autor e animador de programas de rádio e de televisão e atualmente é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Em 1997 foi agraciado com a Ordem da Liberdade pelo presidente Jorge Sampaio. Viveu 25 anos na Avenida General Humberto Delgado e nasceu a 8 de junho, data das eleições que o general Sem Medo foi impedido de vencer. Evelina Oliveira nasceu em Abrantes em 1961. Frequentou o curso de desenho na ESAP, o curso de litografia da árvore e história da arte no Museu Soares dos Reis. Ilustrou várias obras e participou em exposições tanto em Portugal como no estrangeiro. Avô, quem é esse general que deu o nome à avenida onde eu moro? É o General Sem Medo. Chama-se Humberto Delgado, não é? Conta-me o que lhe aconteceu para ter um nome em tantas ruas, e também em avenidas, largos e praças, coisas que só acontecem quando uma pessoa representa muito para o povo a que pertence. Gostava de saber mais sobre esse general. O avô ouviu as palavras do neto Gonçalo, semicerrou os olhos e viajou no tempo até um distante dia de 8 de junho de 1958, em que estava no Rossio, em Lisboa, na companhia dos pais, a ver a multidão aplaudir um homem que ele mal conseguia distinguir à distância. O avô do Gonçalo, que era um neto muito curioso, pois só escutava o nome do general Sem Medo e queria saber tudo, faz uma viagem no tempo e, através do sonho e da memória, vai contar ao seu neto Gonçalo toda a história. Havia um homem que trazia muita gente para a rua. Havia, entretanto, outro homem que governava. Governava um país com medo, pois este governante receava o general e tenta reduzir tudo ao silêncio. O país e o general. Era junho e Lisboa estava em festa. Era dia de eleições e, quando todos esperavam a vitória do general, não, nada disso aconteceu. E o general tem que fugir. Só que o Gonçalo, como curioso que era, queria saber mais. Sempre muito mais. Porquê sem medo? Porque, disse o avô, o general, entretanto, tinha afirmado que se ganhasse, obviamente demitiu. Demitiu aquele que governava o país com medo. E isso era um grande desafio. Estava-se no dia 10 de maio de 1958 e o general, com muitas das pessoas que o apoiavam, foi para o Café Chave de Ouro anunciar que ia levar o seu projeto por diante. Sabe-se que ele já tinha tomado essa decisão em fevereiro. É preciso que não esqueças que havia polícia por todo o lado e lá dentro, sem uniforme, agentes da polícia política chamada PID. Mas o que é afinal que o general disse? Espero que estou quase a chegar a esse momento. Depois de ter dito que o ditador Salazar não dava sossego a quem se lhe opunha, houve um jornalista que trabalhava para uma agência de notícias estrangeira que lhe perguntou o que tencionava ele fazer a António de Oliveira Salazar, caso fosse eleito. Então ele respondeu, usando uma frase que ficou na história, pela grande coragem que demonstrou a usá-la. Obviamente, demito. Mas era assim tão grave? Era mais do que isso. Era um verdadeiro desafio ao poder de um homem que concentrava em si todos os poderes e todos os abusos desse poder. E o que foi que lhe aconteceu? Nessa altura, nada. Salazar esperou que avançasse até aos dias das eleições e já tomara a decisão de que ele nunca poderia ganhar, fosse qual fosse o resultado alcançado nas urnas onde os votos são colocados. Para o avô, o general sem medo representava o sonho da liberdade de um povo e de um país. Só que a mãe do Gonçalo não achava lá grande piada ao facto de o avô estar a explicar ao seu filho o passado, pois para ela o passado era como um peixe. É bom, mas não tem força para fazer avançar a história. Então, o Gonçalo, fascinado por tão importante figura, propõe à sua professora de história fazer um trabalho sobre esse personagem tão fascinante e tão destemido. E podemos saber porque foi que a professora ficou comovida quando começámos a falar do general sem medo? Eis a pergunta ditada pela curiosidade de Gonçalo. Eu, como vocês já sabem, disse a professora, não gosto de falar nas aulas das minhas emoções e das coisas da minha vida. Prefiro guardar isso para casa e para a minha família. Mas acontece que o meu avô Alberto, de quem eu gostava muito, tornou-se apoiante do general e esteve com ele nas eleições de 1958. Acompanhou-o mesmo até ao fim. Como já tinha antes atividades contra o regime, depois do dia 8 de junho de 1958, o dia das eleições, foi preso, como muitos outros, e passou alguns anos na prisão. Quando saiu não parecia o mesmo, vinha triste e revoltado, e só voltou a ter alegria quando aconteceu o 25 de abril. Foi por isso que eu me comovi, de repente. Lembrei muito bem dele e das suas palavras. Estava, pois, assente que o Gonçalo iria fazer um trabalho sobre o general Humberto Delgado e sobre as eleições para a presidência da República de 8 de junho de 1958. Matilde ofereceu-se para o ajudar e ficou combinado que seria um trabalho em conjunto. Assim, todos na turma ficariam a saber mais sobre o general sem medo e sobre essa época não muito distante da história de Portugal. Passam aqui, por este livro fascinante, as campanhas eleitorais, as aflições, as perseguições, as pressões de Salazar sobre Humberto Delgado e o exílio do grande general. Agora que se aproxima o reinício das aulas, o novo ano letivo, e quando muitas vezes valoriza quem não merece e se esquece a coragem, está aqui um excelente livro para os alunos do 5º e 6º ano do ensino básico. As ilustrações de Evelyn Oliveira mostram o ambiente claustrofóbico do Portugal da época. Temos agora um romance de Ottavio Capellani, quem é Lau Ciortino, edições Publicação Dom Quixote. Ottavio Capellani nasceu em 1969 na Catânia, onde vive atualmente, terra natural de Leonardo Ciaccia e Andrea Camilleri. Estudou filosofia, tendo elaborado uma tese sobre Jürgen Habermas. Hoje em dia, é jornalista no Sicília, jornal onde mantém uma coluna de opinião diária e escreve também para vários outros jornais italianos. É músico, compõe letras e lidera ainda uma banda rock. Para além deste romance, editado em vários países, na Inglaterra, nos Estados Unidos da América, França e Portugal, é autor de La Morale del Cavallo, um diálogo filosófico. Todos fazem uma expressão resignada, uns com as mãos, outros com a cara, outros ainda com as pernas. Eu pensei nisso, diz Tano, também ele reformado, que de vez em quando dá uma ajuda no café. Eu acho que não vos vêm exigir o piso e oferecer proteção, porque estáis no bairro há séculos e toda a gente vos conhece. Talvez vos tenham ganhado afeição e achem uma maldade vir pedir o piso logo a vós. Pois é, retorna Cosimo, e eles pensam que nos fazem um favor. Na verdade, depois está à vista como é que isto vai acabar. Por isso mesmo, diz o tio Mimo. Assim, Cada um é obrigado a pensar pessoalmente na sua autodefesa. Mas como se não tenho licença. Exato, diz Cosimo, indignado. Enfim, estava mesmo a pensar nisso hoje à tarde, quando resolvi que tinha mesmo que arranjar alguma coisa, sei lá, uma faca, um martelo, enfim, alguma coisa, porque nunca se sabe durante um assalto. Claro que não digo que se alguém entrar com uma metralhadora eu pego no martelo, porque o tipo desata a rir, mas imagina que se distrai, isso, imagina que se distrai, enfim. O que é que podemos saber sobre o que pode acontecer durante um assalto? Imagina que afinal uma destas coisas se torne útil. O que é que podemos saber? Está a arrefecer, diz Tano. Baixou as grades? E sem esperar pela resposta, levanta-se da cadeira. Caminha, incerto e curvado, sobre a serradura que Turi, o empregado de balcão, espalhou pelo chão. Mais útil do que um tapete, pois os clientes nunca limpam os sapatos quando entram. E mais cómoda, pois, quando para de chover, está no varre e tudo volta a estar limpo. O ruído das grades a baixar ecoa pelo bairro todo. Este primeiro romance de Ottavio Capellani é sobre a máfia na atualidade. Os seus negócios, os seus interesses, atividades mais ou menos difusas e a lavagem de dinheiro, muito dinheiro. Mas vamos à história. Lou Ciortino vive em Los Angeles, a meca do cinema, e como produtor, o seu único objetivo é lavar dinheiro, ajudando cineastas manhosos a concretizar projetos cinematográficos ainda mais manhosos. Até que algo vai correr mal. É enviado pela família Ciortino para a Catânia, coração da máfia. E aí vai ser pior a emenda que o soneto. Só que o universo da máfia é feito de segundas intenções, insinuações veladas e conspirações enigmáticas. Há um assassinato, numa pequena loja, que nada o fazia prever, e então é pedida uma pequena ajuda a Lou Ciortino. Como é de fora, veio do grande país, da grande meca do cinema, dos Estados Unidos da América, o grande Eldorado, pode ser que consiga perceber o que ninguém entendeu. Vai ter que investigar os passos de Nick, um estranho músico que vive retirado, mas que à hora do assassinato estava no sítio errado. O tio Sal está a olhar para um ponto de rua que Nick não vê. Depois vira-se sorridente. Bom dia, Nick. Não te incomodo, não é verdade? Entra sem esperar pela resposta. Acordaste há pouco, não é verdade? Se calhar estavas a tomar um pequeno almoço. Que raio faz aqui o tio de Tony? Nick deve tê-lo visto dezenas de vezes nos barbecues de Tony. Alguns cumprimentos de cortesia, a impressão de estar a lidar com uma espécie de Joe Pesci autêntico e não falso como o ator americano que faz de homem de honra apenas nos filmes e nada mais. Se é por causa do barbecue de ontem à tarde, Don Scully, diz Nick, estava mesmo a pensar ir ter com o Tony e pedir-lhe desculpa. Tu és um bom rapaz, Nick, mesmo um bom rapaz. Se fores a seguir, apanhas o Tony. A esta hora, manda para as lojas os seus rapazes, sabes? Aqueles dois paneleiros de Caltagione. Mas posso sentar-me? Perguntou tio Sal. E de novo, sem esperar pela resposta, tira do bolso lenço, limpa o pó da poltrona com um gesto ostensivo e senta-se. Nick apressa-se a pegar no estojo da viola e encostá-la à parede da aparelhagem. Jazz, diz o tio Sal apontando para a aparelhagem. Uma vez li sobre o jazz, um artigo de um tal no Giornale di Sicilia. Dizia que o jazz é uma música, como se diz, de coitus interruptus. Começa um motivo e depois não acaba. Mas eu não concordo, eu gosto. Desculpai, Dona Scadi, diz Nick, vou baixar o volume. O Tony tem mesmo razão, sabias? Fala-me sempre de ti com carinho, diz que és um rapaz realmente educado. O Tony é demasiado amável comigo, diz Nick. Com personagens completamente fora do tempo, com tiques surpreendentes, o tio Sal, o tio Mimo, Tony, o cabeleireiro, e as madonas, mulheres e filhas dos mafiosos mais proeminentes, Lou Ciortino vai enredar-se numa teia, acabando por se tornar na próxima vítima. É, no entanto, o seu avô, vindo apressadamente da América e recorrendo aos velhos métodos da máfia, que o irá salvar. Dom Lou Ciortino. Porra, pensa Dom Lou. Aonde foram parar os aldeões de bem, os patifes de antigamente, os senhores generosos e melindrosos, os homens honrados e os agitadores? Aonde foi parar o tempo em que bastava um anel no mindinho e saber medir as palavras, dizer e não dizer, ainda que aquilo que se dizia ou não se dizia não significasse a ponta de um corno? E a festa de São Sebastião, o requeijão na colher de pau, a poda nas alfarrubeiras com as fossas de carvão, as azeitonas na brasa, os sapatos brilhantes e os círculos de aristocratas, os olhos baixos e os rapazes de cordel à cintura, os duelos de faca e a salada de cebola, O carnaval com feira de diversões e jogos de azar. O calor que não deixava raciocinar. A água com limão. A tarde suave e as mulheres a deitarem-se na cama. Os cabelos pretos e os olhos azuis. A brilhantina e as gravatas curtas. A ópera dos pupi. E os contos dos cantos. Os homens a abalarem e as mulheres a apanharem. A fome e a esmola, o sol e a raiva, a dignidade e o respeito. Os beijamãos e as bênçãos, a Vossa Senhoria. Os círculos e os beatos paulos. Os salteadores e os padres com pistola. Os intermediários, os cortadores de gargantas. O frasco de perfume. O jasmim na gaveta. Os sutiãs pretos. A sesta à tarde e o acordar à noite, quando toda a aldeia acordava. As revistas e as chanteuses. Os contratos e as condenações, a palavra que era sagrada e o beijo na cruz, os fatos às riscas, os botões de punhos e o camarote no teatro de Catânia, onde estão? Onde estão as asneiras que serviam para fazer cenas e os amigos que davam cobertura? Romance cinematográfico, hilariante até às lágrimas, o retrato dos personagens é extraordinário. E aí a figura de Tony é portentosa. Quem é Lucio Ortino, para além de uma leitura de verão, é uma das obras literárias mais interessantes publicadas este ano, até ao momento, em Portugal. Em flor te aguardo neste suspenso momento, como se o vento fosse todo o meu resguardo, e assim me entendo ser desta fragilidade outra metade de tão frágil fingimento. Que é seu talento de entre as pedras ser aquela que nos revela em cada pedra um sentimento. Porém, se a flor tem no destino ser do vento, há tanto tempo eu aguardo, meu amor. Tem no destino ser do vento, há tanto tempo eu aguardo, meu amor. Thank you. Continuamos com uma novela, Longe da Vista, Perto do Coração, de Jean-Laurent Caillot, edições Publicação Europa América. Jean-Laurent Caillot tem 37 anos e vive em Suresnes. É redator-chefe de uma grande revista francesa de imobiliário. Já trabalhou como cronista criminal e judicial na imprensa feminina e num jornal diário. Acima de tudo, adora Paris e os seus habitantes, daí esta pequena novela, tanto os habitantes presentes como e principalmente os do passado. Pequena nota, tudo o que aqui é narrado aconteceu de facto. 21 de agosto. Vós que estáis a ler esta placa de mármore, lembrai-vos de Frederic, sobretudo hoje. Ele morreu 21 de agosto de 1943. Já passaram 60 anos, mas não nos devemos esquecer dele. Fazia parte da resistência. Foi morto pelos alemães. Tinha 19 anos. Era o meu melhor amigo. Obrigado. Neste exercício epistolográfico, os transeuntes de uma famosa avenida parisiense, a Saint-Michel, são atirados de frente para uma memória dolorosa e traumática da Segunda Guerra Mundial, que dividiu a França ao meio. Os de Vichy e os outros que, por vários meios e métodos, resistiram à invasão alemã. E é dessa memória que nos fala este livro. São trocadas várias mensagens, pequenos bilhetes, entre aqueles que passam nessa rua, nessa avenida. E a primeira pergunta é: quem foi, de facto, Frédéric de Bois-Léger? 30 de agosto. Minha senhora, pelos vistos gosta muito de histórias de guerra. Por isso, vou contar-lhe uma história verdadeira. Frédéric e eu fazíamos parte da rede de membros da resistência em Paris. A nossa missão consistia na transmissão de mão em mão de mensagens com indicações para os preparativos de desembarque. Como apanhámos a tuberculose, não fomos mobilizados para a guerra. Tínhamos bicicletas. Mas Frédéric, em agosto de 1943, já não deveria estar em Paris. Há várias semanas que os alemães o tinham localizado. Todos estavam avisados. Mas Frédéric tinha dito à sua noiva, Florence, que nunca iria partir nem abandoná-la, nem muito menos iria regressar só quando tudo estivesse terminado. Era um rapaz corajoso. Por vezes, até um pouco louco. Então decidiu esconder-se na cave da mercearia do meu pai, na rua Galussac, de onde não deveria sair. Éramos nós que lhe dávamos a comida. Mas a minha mãe não estava ao corrente de nada. Uma noite, ela ouviu barulho e disse ao meu pai que havia ladrões na loja. Como meu pai sabia que era o Frédéric que lá estava, disse que deviam ser ratos. A minha mãe insistiu em ir ver o que se passava, mas o meu pai impediu-a. Isso deu origem a uma discussão e então, para que os meus pais não tivessem problemas com os alemães, Frédéric preferiu partir sem dizer nada a ninguém. Quando voltei a ver, ele já estava morto. Tal como lhe disse, ele tinha uma noiva chamada Florence. Eles queriam casar-se. Era a sua noiva, como ele dizia. Mesmo passados tantos anos, esta é uma história muito triste. É mesmo um gesto muito simpático da sua parte colocar todas estas belas flores. Mas tenho a certeza que não serão muitas flores. É o que Louis, velho, desconhecido de todos, tem 82 anos, vai tentar fazer ao reavivar a memória para esta tragédia. Louis pertenceu à resistência e foi amigo de Frédéric. Há também Emma, uma jovem que fica sensível ao apelo de não esquecer. Vai procurar por todos os meios conhecer Louis e tentar que seja reconhecido por todos o acontecimento trágico de 21 de agosto de 1943. Há um jovem casal, Paul e Marie-Claire, estudantes universitários, que também tudo farão para ajudar Emma a encontrar Louis. Há também um personagem, Jacques, um coronel na Reforma, presidente de uma associação de antigos combatentes e resistentes, que vai tentar recuperar Louis e o seu testemunho. E há, acima de tudo, pela sua dimensão humana, Florence, a antiga namorada de Frédéric. Le Parisien, 22 de setembro de 2006, páginas Paris. Adeus, querido Luís Cavalheiro sem casa. Era uma lendária figura do bairro Saint-Michel. Com 82 anos, Lulu morreu ontem, vítima de uma doença prolongada. Ao se recusar a ser hospitalizado, Lulu morreu no seu pedaço de passeio, em frente ao número 137 da Avenida Saint-Michel, a sua casa há mais de 50 anos. Mais do que uma pessoa sem teto ou sem abrigo, Lulu era amigo de todas as pessoas do bairro, afirma Martinha, dona de uma padaria ali perto. Ele estava sempre pronto a ajudar e tinha sempre um sorriso nos lábios. Ele tinha optado por viver na rua. Era a sua forma de ser livre. Descrito por aqueles que o encontraram todos os dias como um homem discreto e até mesmo elegante à sua maneira, Louis Préaumont, conhecido por Lulu, mantinha a sua dignidade. Usava sempre uma gravata e nunca aceitara ser acolhido pelos serviços de assistência aos sem-abrigo. Os habitantes e comerciantes do bairro informam que, após uma cerimónia religiosa a realizar na igreja Saint-Jacques-du-Haut-le-Pas, na rua Saint-Jacques, lhe será prestada uma homenagem no dia 25 de setembro, às 11 horas. Novela terna e sensível, profunda e nostálgica de um tempo em que a honra e a liberdade não eram meros exercícios retóricos. Eram, e bem pelo contrário, a essência da vida dos seres verticais que tinham um sonho, que todos os homens fossem livres e pudessem mostrar a sua criatividade única. É uma novela exemplar. Outro romance, O Pátio Maldito, de Ivo Andrić, edições Cavalo de Ferro. Ivo Andrić nasceu na Bósnia em 1892. Desde jovem mostrou interesse pela política e tornou-se membro do movimento nacionalista progressista Bósnia Jovem e chegou a ser apontado como conspirador no assassinato do arquiduque Francisco Fernando, que daria origem à Primeira Guerra Mundial. É na prisão de Maribor, humilhado como um verme, que escreve os seus primeiros textos. Mais tarde, e já em liberdade, é diplomata em Madrid, Viena, Paris e Genebra e, ao mesmo tempo, vai publicando poemas, contos e relatos de viagem. Aí aparece Portugal, Portugal a Terra Verde. Em 1944, publica o seu primeiro romance, já editado pela Cavalo de Ferro, A Ponte sobre Drina. Recusou o asilo que os nazis lhe ofereceram durante a Segunda Guerra Mundial e regressa à Jugoslávia. Em 1961, é-lhe atribuído o Prémio Nobel da Literatura. Morre em 1975, na Jugoslávia de Tito, de quem era amigo pessoal. Aconteceu que, pouco depois de terem lá chegado, a polícia interceptou uma carta dirigida ao internúncio austríaco em Constantinopla. Tratava-se de um extenso relatório sobre a posição da Igreja na Albânia e as perseguições aos sacerdotes e fiéis. O correio conseguiu fugir. Como naquele tempo em Istambul não havia outros monges que viessem daqueles lados, a polícia turca, seguindo a sua própria lógica, prendeu o Frei Petar. O frade ficou no cárcere durante 2 meses, sob investigação, sem nunca ter sido submetido a um verdadeiro interrogatório. Destes 2 meses passados na prisão de investigação de Istambul, Frei Petar falava mais e de maneira mais entusiástica do que de qualquer outra coisa. Falava pausadamente, em fragmentos, como pode fazer um homem gravemente doente que se esforça por não mostrar ao seu interlocutor a dor física e o pensamento frequente sobre a morte que está cada vez mais próxima. Estes fragmentos nem sempre se seguiam por ordem ou sequência. Muitas vezes, ao narrar, o frade repetia o que já tinha dito e a miúda avançava, saltando bons pedaços de tempo. Falava como alguém para quem o tempo já nada significava e que, por isso, também na vida alheia não dava qualquer significado ao tempo ou à sua marcha regular. As suas histórias, então, podiam interromper-se, continuar, repetir-se, andar para a frente ou voltar para trás, completar-se depois de terminadas, explicar-se e ampliar-se, sem respeito pelo lugar, tempo e ordem real dos acontecimentos. É verdade que, graças a essa maneira de contar, ficavam muitos vazios e partes por explicar, mas o jovem envergonhava-se de interromper a narração, chamar a atenção para essas lacunas e fazer perguntas. O melhor é deixar falar o outro à vontade. Não é por trazer a pensa uma pequena nota como uma das obras representativas da humanidade, e isto segundo a Unesco, que O Pátio Maldito é uma obra-prima. É isso e muito mais, pois é uma obra contra a tirania, a opressão e a destruição dos indivíduos. Por cultura e formação, Ivo Andrić situa a narrativa em Istambul, antiga Constantinopla, capital do Império Otomano, mas o cenário, com leituras a posteriori, pode ser qualquer sítio ou espaço onde as liberdades elementares estão ausentes. O protagonista, Frei Petar, contra a sua vontade, diga-se, é um monge bósnio-cristão, é preso por engano. As ditaduras têm sempre este pormenor. Enganam-se muitas vezes e é encerrado na prisão de pior reputação de Istambul. aí vai ser companheiro de assassinos, violadores, conspiradores, mas também de inocentes e falsos acusados de todas as religiões e classes, cada um com a sua história, com a sua imaginação distorcida, para poder conseguir suportar o cativeiro. E assim, antes do meio-dia, encontravam-se e separavam-se diversas vezes e em cada ocasião pronunciavam algumas palavras insignificantes. Assim são as conversas de cárcere. Começam lentamente, vacilantes, mas depois, não encontrando um novo sustento, extinguem-se fácil e rapidamente num silêncio desconfiado, em que cada um avalia o que disse e o que ouviu. Por volta da hora do almoço, perderam-se de vista. Foi só à tarde que retomaram a conversa. Descobriram que ambos liam italiano. Chegaram mesmo a trocar algumas palavras nessa língua, mas na brincadeira. Mesmo assim, foi isso que de certo modo os separou do mundo à volta e os aproximou um do outro. Falavam de cidades e diferentes partes do mundo, de livros, mas como não leram os mesmos, a conversa encalhou. Apresentaram-se. O rapaz chamava-se Camille. Frei Petard disse o seu nome, omitindo a profissão. Aliás, sobre si e sobre o que o trouxera até ali, nenhuma palavra foi dita. Tudo se movia em círculos fechados e à superfície da vida. O rapaz turco era particularmente discreto. Com uma voz obscura e profunda e leves acenos, limitava-se a aquecer ao que Frei Petard dizia. Confirmava tudo, sem pensar. Por si mesmo não concluía nenhum pensamento, nem o mais trivial. Muitas vezes calava-se ao meio das frases. O seu olhar fugia para longe. Frei Petard conversava com mais vivacidade. Contente por ter encontrado alguém com quem podia falar, pensou no entanto. Eis-me aqui a falar com um doente. Não era preciso conhecer os homens como ele os conhecia para chegar a tal conclusão. Os personagens sucedem-se, as conversas são vivas e então cada um mostra a sua alma e o seu desespero. São paradigmas deste estado Softa, Zahim e o exuberante Ahim, personagem que faz a ponte e a ligação entre todos estes personagens e Frei Petard. Talvez por ser a imagem maior do sofrimento e do absurdo de todas as ditaduras, a figura de Camille é a portadora dos sonhos e das desilusões políticas, acaba por adquirir uma dimensão gigantesca. No epicentro do absurdo está Karagüze, o torcionário facínora, também ele alvo, supõe-se, da irracionalidade política. O Pátio Maldito é uma seta apontada à manipulação política, mas é, antes de tudo, uma recriação literária imensa onde o homem, na sua máxima dimensão, aparece como seu único e gigantesco protagonista. La tua pelle non mi consola, nella tua pelle nel tuo viso diviso è un'ombra scura e scesa lunga su di noi. Un treno è passato, un treno nero e pieno, corre il soldato, corre la strada sulla terra bruciata, corre la notte e dice che non tornerà per me. Brancola la sposa, brancola il suo velo di rosa, si strappa a pezzi, dorme e non riposa, il treno ancora non lo porta più per me. Casa su casa, dove era casa ora che il cielo è caduto, cade a pezzi giù dal cielo perduto, e l'alba ancora non ritorna anche per me. Sognami qui come ero, eri tu, non ritorna il tempo per noi, ora sai com'era vero, ora sai com'è. panorama desta semana um livro de contos de Rubem de Fonseca, Ela e Outras Mulheres, edições Campo das Letras. Rubem de Fonseca nasceu em Minas Gerais em 1925. Licenciado em Direito, que nunca exerceu, optou antes pelo exercício e pela criatividade, tendo a literatura como atividade principal. Romancista, contista e argumentista de cinema, é um autor de língua portuguesa que vai de A Grande Arte, um romance que recebeu o prémio Djabuti e o prémio Goethe, Histórias de Amor, A Confraria das Espadas, um livro de contos, prémio S. de Queiroz, Diário de um Festinino, um livro de contos, até Mandrake, A Bíblia e a Bengala, o seu último romance. Em 2003, Rubem Fonseca recebeu, pelo conjunto da sua obra, o prémio Camões e o prémio Juan Rulfo. Nosso filho Gabriel, de 14 anos, era gago. Eu e a minha mulher Celina já o havíamos levado a vários especialistas, mas a gagueira dele continuava. Gabriel era estudioso e passava de ano em todas as matérias, menos em português, em que sempre ficava de recuperação. Conseguíamos um professor para lhe dar aulas particulares e assim mesmo ele passava com dificuldade. Nas ocasiões em que o professor mudava, o que podia ocorrer quando Gabriel passava de ano, eu e Celina procurávamos um novo professor para falar das dificuldades do nosso filho. Nesse ano, quando marcámos a entrevista, verificámos que quem ia ensinar português ao Gabriel era uma professora de nome Alice, que fora transferida de outra escola, uma mulher de aproximadamente 40 anos, separada do marido sem filhos. A professora perguntou se Gabriel gostava de ler e minha mulher respondeu que ele detestava e se irritava quando o professor mandava ler um livro da bibliografia. A professora Alice disse que isso era comum, os jovens, com algumas exceções, não gostavam de ler. Uns meses depois, a professora Alice nos telefonou pedindo que fôssemos à escola. Ela nos recebeu gentilmente e disse que havia sido realizadas as primeiras provas e que Gabriel tivera um desempenho abaixo de sofrível. Acrescentou que ele precisaria de aulas particulares. Minha mulher deu um suspiro. Era ela quem tomava conta das finanças da família e conhecia melhor do que eu a nossa situação económica. Eu sempre achei que Gabriel devia estudar numa escola pública. Mas Celina queria que ele frequentasse o melhor colégio, cuja mensalidade era uma fortuna. A professora Alice era uma mulher inteligente e devia ter percebido o nosso embaraço. Ou talvez não tivesse tido a sensibilidade de ler o nosso semblante, apenas notar pelas nossas roupas que nós não pertencíamos ao mesmo nível económico e social dos outros pais que tinham filhos naquele colégio. As opiniões dividem-se quando há que afirmar o valor literário de Rubem Fonseca. É no romance que o seu gênio se manifesta, ou nessa concentração única e difícil que é o conto. Para nós, e isso basta, Rubem Fonseca é o maior escritor vivo de língua portuguesa. Há quem argumente que demasiada violência é desnecessária. Há quem pense que os ambientes sufocantes e abafados tornam a ficção de Rubem Fonseca muito pesada e concentracionária. Há, por último, quem diga que este tipo de ficção, por muito repisada, leva à exaustão e cansaço do leitor. Mas o que cabe dizer, admitindo validade ao atrás dito, é que a maldade sempre foi inerente ao homem, e o assobiar para o lado é apanágio de uma hipocrisia moralista. Rubem Fonseca revolve a alma humana e a expõe, com alguma violência, as taras, as abjeções e os caminhos que levam à maldição. Sou um homem lacónico. Gosto mais de escrever uma carta do que dar um telefonema, mas com Helena eu me sentia tão à vontade que me tornei loquaz, um tagarela quase. Posso pôr isso na matéria? Ela sempre perguntava, e eu respondia que deixava a critério dela, que ela era o meu anjo da guarda. Perguntou sobre os meus vizinhos e eu disse que tinha com todos uma relação amistosa, menos com a moradora do 505, Dona Mercedes, que por algum motivo não gostava de mim e me hostilizava constantemente. Um dia Helena disse que conhecia todos os cômodos da minha casa, menos o meu quarto. Levei-a ao meu quarto. Ela disse que parecia a cela de um monge. Em seguida Helena sentou-se na cama, sorriu para mim, bateu com a sua palma da mão no lado do colchão e pediu para eu me sentar ali ao lado dela. Hesitei um pouco, mas acabei sentado. Helena então repetiu que era uma mulher apaixonada e perguntou se eu sabia por quem ela estava apaixonada. Prevendo o que ia acontecer, comecei a me levantar da cama, mas ela me agarrou, colou a sua boca na minha, um beijo longo, úmido. consegui-me desenvencilhar dela, afinal. Não vamos cometer esse equívoco, eu disse. Helena perguntou se eu não sentia desejo por ela e eu cometi o erro de dizer que não. Você não pode dizer isso a nenhuma mulher, mesmo com as ressalvas que fiz, afirmando que a admirava e respeitava pela inteligência, pelo caráter, pela idoneidade, que queria ser o amigo dela o resto da minha vida. Fomos para a sala. Sentada numa poltrona, ela tirou o caderno de anotações da bolsa, consultou-o e disse que acreditava ter todas as informações necessárias para a sua matéria. Quando vamos nos ver? Perguntei. Ela respondeu de maneira seca que não havia mais necessidade de entrevista. Neste conjunto de conto curto, 27 mais precisamente, o autor brasileiro serve-se de personagens femininos para mostrar o resvalanço do homem nos caminhos da perdição. A sensação inicial ao leitor mais incauto é de uma acentuada misoginia, a mulher como objeto, e pior ainda, a origem e emanação do mal, logo, da perdição. Mas é exatamente o contrário, o que quer dizer, é na dupla articulação mulher-homem, ou unidade afetiva e abjetiva, que o mal vai fazer a sua aparição. Disso é exemplo acabado os contos Alice, Guiomar, Ella e Olivia, entre outros. Todo o dia, quando saía pela manhã para ir ao trabalho de segunda a sexta, meu patrão me dava folga no sábado e no domingo, eu preparava tudo para o Jefferson. Ele gostava de sanduíches de queijo e eu deixava os sanduíches prontos e o café na garrafa térmica para ele e para a Jacqueline. Ela e o Jefferson gostavam de acordar tarde. Então eu levava o menino para a creche e a Giselle para o colégio e ia para o meu trabalho. Acho que o meu patrão não dormia, pois a cama dele nunca estava desfeita e ele ficava lendo o dia inteiro, ou então sentado na frente do computador e eu tinha que insistir para ele almoçar. Não era fácil. Acho que é por isso que ele era tão magrelo. Eu devo pesar o dobro dele. Acho que era porque eu devorava biscoito o dia inteiro, e doce de leite e chocolate, que eu comprava fingindo que era para ele, mas que ele nunca comia. Minha irmã Severina disse que eu estava muito gorda e que era por isso que o Jefferson não transava comigo. No dia em que ela me disse isso por telefone, eu saí do emprego e quando cheguei em casa do Jefferson, estava vendo televisão e eu desliguei a televisão e perguntei: Jefferson, você não transa comigo é porque eu sou muito gorda? Ele respondeu: meu amorzinho, é aquele nervoso que eu falei. Passo o dia procurando emprego e não arranjo nada. Você não sabe como isso me faz sofrer. Já estou procurando emprego há mais de um ano, é duro. Fiquei com a peninha dele e liguei de novo a televisão. O que é que vai ser hoje para o jantar? Jefferson perguntou. Respondi que ia fazer costeleta de porco com batata frita, que ele tanto gostava. Você é uma mulher maravilhosa, disse Jefferson, acendendo um cigarro e olhando para a tela da televisão. Modéstia à parte, eu faço uma costelida de porco melhor do que qualquer restaurante. Jefferson come umas 5, no mínimo. Ruben Fonseca, com este conjunto de contos, faz redirecionar o seu universo literário para o mundo da grande arte e de Agosto, o seu outro grande romance, onde os indivíduos a caminho da perdição e da morte sabem que a única atitude redentora é encarar a realidade brutal da existência com um sorriso irónico de desprezo. Um grande livro de contos, claro, de leitura obrigatória. O policial desta semana é de Eugênio Fuentes, As Mãos do Pianista, edições Sextante Editora. Eugênio Fuentes nasceu em Cáceres, Espanha, em 1958. Escreveu um conjunto de contos, Vidas Mortas, e vários romances onde apresenta o personagem de Ricardo Cupido, que é um detetive privado. Ao lado de Henny Mankell e Andrea Camilleri, Eugênio Fuentes aparece como um dos renovadores do romance policial europeu. A sua obra, O Interior do Bosque, Prémio Alba Prensa Canária, também editado pela Sextante, já foi analisado em Livros com Rumo. Nunca ouvi repetir nenhum disparate com tanta frequência como esse que afirma que as mãos dos pianistas são delicadas. É mentira. Vi em fotografias e várias vezes na televisão a grande Marguerite Vaja a tocar e também vi numa longa entrevista como movia os braços ao expressar-se. Mesmo quando o resto do seu corpo parece descontraído, as mãos estão duras e alerta. Como esses cães, aparentemente adormecidos, que apanham com um movimento brusco a mosca que voa diante do seu focinho. A forma dos seus dedos não tem qualquer delicadeza. Pelo contrário, são como pequenas mocas dilatadas na última falange. Dedos fortes e feios, como cotos que, no entanto, são capazes de incendiar o ar com a beleza de um acorde. Vi também em gravações as mãos de outros pianistas. Maria João Pires, Perenduim, Esteban Sánchez, Pollini, Peraia, Glenn Gould, e todas eram mãos largas como raquetas encordoadas por veias que vibram com o passar do sangue. Nenhuma era uma mão bonita, como se houvesse uma afinidade oculta entre o sublime da música e a deformidade do órgão que a interpreta. A todos os anéis vão ficando pequenos, estrangulando a base de um dedo cada ano um pouco mais grosso. Tive um professor a quem a lença acabou por magoar tanto que precisou de um ferreiro para lhe cortar. Mas, sobretudo, conheço as minhas mãos. Observei-as em movimento e em repouso, abertas e fechadas, dispostas para acariciar e para magoar. Sei como sangram e estão distribuídas as suas veias. Conheço o traçado das linhas do destino, a da vida muito curta, a do amor partida em 5 estrias, a cicatriz de uma velha ferida de faca no pulgar, a penugem, as pequenas marcas e sinais, a angulosidade e dureza das articulações. As minhas mãos também são mãos de pianista. E, no entanto, com elas fui semeando a cidade de pequenos cadáveres. Como já no anterior romance policial deste autor, é a Espanha que aparece como pano de fundo. A Espanha hesitante entre o mundo rural e a cidade, os primeiros passos da democracia e o desenvolvimento económico. Este romance está imbuído de personagens dúbias, frias e arrogantes, por um lado, por outro lado, cheias de medos e fantasmas, mas com receios pelos novos ares da política. Aqui, e como o próprio título indica, há um pianista completamente perdido, não sabe o que fazer após ter desistido de uma carreira no mundo da música clássica. Torna-se, para conseguir sobreviver, organista de grupos de baile em todo o tipo de festas de aldeia e cidades do interior rural espanhol. Está mesmo perdido, sem dinheiro e sem futuro. A única saída é tornar-se assassino de animais moribundos, pertencentes a famílias da nova burguesia económica, que a hipocrisia impede de se fazer sem pudor. A moralidade a isso oblige. Há uma cidade, Breda, sempre debaixo de um calor sufocante. Há uma empresa de construção civil, Construcciones Paraíso, basta-lhe o nome, que tenta aproveitar o boom económico e os seus 3 sócios, Miranda Paraíso, Martín Ordiales e Muriel, sempre desavindos. Sempre acreditara que o coração do homem morre aos 40 anos. E por esse número entendia não uma data exata, mas um símbolo, mas também um aviso da metade da vida. Sempre ouvira dizer que a partir dessa data desaparecem os grandes ímpetos da paixão e a alma aborrecida se dedica à procura de prazeres menos nobres. Em qualquer momento, entre a juventude e a definitiva maturidade, instalava-se nela o desencanto e nenhuma utopia conseguia expulsar. Ele não tinha razão para duvidar daquela convicção e até há pouco estivera convencido de que já tinha desaparecido da sua consciência esse espírito da expectativa e fé com que a juventude cria uma terra de cultivo limpa e apta para receber qualquer surpresa e transformá-la numa boa nova. Vivia só. E se não se ligara até então a nenhuma mulher, não era por lhe terem faltado candidatas e amantes dispostas a dar à sua relação um carácter mais transcendente. Foi porque ele sempre se negou a aceitar um compromisso em que renunciar seria mais frequente do que partilhar. Mas nunca considerara que fossem elas as responsáveis pela sua falta de fé. Era ele próprio, de certa forma, incapacitado para um entusiasmo sem o qual todo o juramento de eterno amor, de eterna fidelidade e de eterna companhia lhe parecia uma falácia e uma loucura. Além disso, sabia que pedia muito, que talvez pedisse demasiado. Não basta que a mulher que se ama seja aquela que temos a certeza que nunca nos magoará, é necessário também estar certo de que é aquela que nos fará felizes. De modo que, aos 42 anos, convencera-se de que o seu coração era apenas uma víscera. Martín Ordiales já não esperava nenhuma bem-aventurança. Há também, nas mãos do pianista, funcionários da empresa rancorosos e à espreita de vingança. Há Alicia, alvo de paixões várias e devastadoras. Há, por último, 2 assassinatos, sendo o de Lázaro horroroso e extraordinariamente violento. Quem, quando e porquê? vai aparecer a Guardia Civil, com o Tenente Galhardo, a manifestar a sua incapacidade na resolução do caso. E, por último, Ricardo Cupido, ironia do nome, alma errante, solitária e devastada por ser incapaz de encontrar uma saída para uma existência enigmática. Claro que era isso. A compaixão e a caridade e outras palavras parecidas que Cupido não disse. A mãe estava há poucos dias no lar. Mal podia andar com o fémur ainda a consolidar-se e já estava a olhar em volta sem se ter sentado a descansar. Mulheres rurais de uma geração para quem as palavras cansaço, calor e frio, dores nos rins ou nas pernas não eram sensações físicas, mas a maneira mais correta de viver. Mulheres para quem o descanso ou as férias eram algo tão estranho como as fadas ou o yoga. Mulheres a quem foi negada a oportunidade de saber outra coisa, a não ser trabalho ou família, que suportavam o peso da casa nas costas sem se queixarem e ninguém sabia nunca se lhes doía alguma coisa. Que gastam as unhas batendo a sujidade das roupas de famílias imensas de encontro às pedras geladas do Lebron, que usavam vestidos remendados sobre a tépida carne maternal, que comiam de pé os restos deixados pelos filhos ou pelo marido, que eram as primeiras a levantar-se e as últimas a chegar à cama e depois de ter feito tudo isso ainda tinham forças para continuar a dar amor. Sem revelar o final, é um policial. As mãos do pianista, para além de bem estruturado dentro do género, é uma pérola literária, pois arrasta consigo uma análise e construção simbólicas da alma humana, onde a maldade do momento e da ocasião não justificam o absurdo das atitudes e da vida. Um grande policial e uma grande obra literária. Livros com Rua é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Marie Silva, e realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em rumo.pt. Thank you.